O garoto que vem conquistando o Brasil. Acabou todo aquele nosso amor. Se foi, tudo aquilo que restou. Dá um tempo que isso já era. Agora você vem pra cá, espera. Se tem amor, você nunca gostou. Isso era pra ser muito especial. Você não quis me ouvir. Eu te dei carinho, te dei calor. Agora acabou. Nosso amor, se foi, tudo aquilo que restou. Dá um tempo que isso já era. Agora você me bota à espera. Se tem amor, você nunca gostou. Isso era pra ser muito especial. Você não quis me ouvir. Eu te dei carinho, te dei calor. Agora acabou. Brasil 97.5, nessa eu tô dentro. De 6 a 7, desfrutando bons momentos. Todo mundo sabe, aumenta o rádio e põe em prática todo o teu movimento. Conecta no Face, pede teu abraço. DJ Nandinho vai mandando teu recado. Uma atrás da outra, sem tirar de dentro. É uma festa, esse frequência é liberal. O showman chegou, é o DJ Ellison. Juninho Pop na apresentação. Frequência liberal com Super Pop Life. É o Frequência Liberal com Super Pop Life. 97.5 Liberal FM. Nessa eu tô dentro. De 6 a 7, desfrutando bons momentos. Todo mundo sabe, aumenta o rádio e põe em prática todo teu movimento. Conecta no Face, pede teu abraço. DJ Nandinho vai mandando teu recado. Uma atrás da outra, sem tirar de dentro. É uma festa, esse frequência é liberal. O showman chegou, é o DJ Ellison. DJ Juninho Pop apresentação, frequência liberal com Super Pop Life. É o Frequência Liberal com Super Pop Life. 97.5 Liberal FM. Ana, na,

de loucura e vem.